sigo 490 Lima, tem cabeceira 10. Ali mantém na 10, 5490. Um 754, um solo 34, livre direita, chame solo. 121 no décimo 9. Direito 219. Tipo 490, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 1 no 00 grau, 092. Tive decolagem, trip 5490. E também Quebec, autorizado o táxi até a interseção do 17, recorte pronto. Cinco 490 da Decola 236, chame controle 120 decimal 8. 08. Controle Salvador 5490, decolado passando 1000 pés. Salvador, trip 5490. Trip 5490, contato radar, submantenha 200, saída mão 1. 200, saída mão 5490. Control 04076, we're reaching flight level 5000. Oh, you're listening now to 2000 feet, 71017. Calm detection, collide calls. Okay, 1017, clear to 2000 feet, report stable. Salvador, boa tarde, web 6741 agora. Eu tenho reclamação Romeu, autorização 340 Guarulhos. Web 6741 no Guarulhos, 340 via Pesulu no meio. Recola pistão 0, curva direita, acena Tael, Leda, Bridge, controle 120.8, acena 5537. Cartão Guarulhos 340 via Pesulu 16. Decola da 10, curva direita, na Dael, Leda Bridge. Vai acionar 5537, o controle 208. Correto, porta push. 7. Itamai, Quebec, autorizado decolagem, pista 17, vento 110 graus, 10 nós. Mike Quebec, decolado 241, nós estamos com controle 120.8. Meu nome é 120.8, vista Mike Quebec. Roger, complete the procedure, now tower 118.6. Tower 118.6, so 40.76. Salvador Tower, so 40.76. 1 mile for other markers. Passar, Chapatello, Victor Mike Quebec, decolado 107. Victor Mike Quebec, mil pés, condições visuais. Cordo a China, escuta o controle, informe através da parada barra. Parada barra, nós temos 5 condições visuais, Quebec. Azul 4463, chama o centro Recife na frequência 251, alterna 13325. 351-3325, azul 4463, obrigado. Voo 941, boa tarde, Voto Quebec. Salvador, Voo 941. Confirme? 941 da Gol. Gente, no Gol 941, a certificação desse mantém 050, chegada à mar, ajuste 1017. A ideia 17 até o 050 na Mare, pode voar a Duna? Itap. Projetap, 941. Salvador, para o táxi, passarelo 2230, 41 a bordo, 2h40, Salvador. 141 na borda, passarei 2230, taxi a parte 1 no Indy Alpha, onde espera até 186, que legal, no 0 no 7. Parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera 286 ao 2230, passarei. Azul 4076, no solo 45, livre à direita, chame solo 121 no décimo 9. Ground is 219, Azul 407. Ground is 04076, clear runway. 4076, taxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, capo 076. Salvador, mais boa tarde, passarei do 2230, ponto de vista. Espera a próxima. Passarei do 2230, linha e decola, pistão 10, vento 1900 graus, 109. Direito de para o 2230, passarei do 10. Controle o Papa Tango, isso mais de Quebec no Traverso Fora da Barra. Sempre mantenha regra de voo visual, mil pés. Não tenho tráfego informado, se eu tenho frequência livre para coordenação, 1-2-3-4-5. 1-2-3-4-5, Quebec. Passarei os 2-2-3-0, decolado as 4-8, estamos em controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, boa. Levanta estápio 10050, 1017, o ajuste até 3804. Controle, muito boa tarde, seu passarelo 2230, decolado no perfil da Arbor. Passarelo 2230, contato radar na decolagem, submantendo 200, sair da Arbor. Para o 200, senhor, solicita agora totalmente visual, solicita a proa de Elefa. Mantenha o perfil da saída e aguarde. 4230. November Alpha, entregou Interlago, proa da rotatória. 7 Índia, November Alpha, forma em rotatória. Controle Salvador, o ED 6721. Jet 6721, sem unificação, chegada a Mari, desse mantendo 060. Pede que for chegar a Mari, então 060. Estimativa, Jet 6721, voando a posição intacta, presente. Quando ele está tá presente, S2-1. O 941 desse mantém a 3 mil pés, voe do uniforme em final do procedimento LS X-Ray. 3.017 voando Duna, o 941 chama no final da X-Ray. É 3804 desse mantém a 4 mil pés. Desse mantém 4 mil pés, é 3804. Passarei do 2230, está autorizado voar elétrico. Voa elétrico presente, o 2230, grato passaredo. Controle Salvador, muito boa tarde, TRIP 5240, ideal de descida. TRIP 5240, acione licitação, desce, mantenha 060, ajuste o altímetro 0097, voando à mão. 060, ajustado no 097, se autorizado na presente, voa direto do não externo mesmo, se autorizado. Na aproximação, mantenha na cor da mão. Ok, a mão então para o 070, TRIP 5240. Objeto 6721, desse mantém o 050. 050, objeto 6721. T3804, voe a posição Duna. Voando Duna, T3804. T490, chame agora o centro Recife na frequência 12685, alterno 12545. Controle Índia 90 Alfa na proa da rotatória, visual com o aeródromo. Sim, chame Torre Salvador na frequência 118, decimal meia dúzia. Torre 186, muito grato. Trip 5490. Salvador de Papa Romeo, Índia 90 Alfa. Pode descer até 2000? Afirmativo, desce até 2000 pés, ajuste altímetro no 017. 2017, sinal 4. Salvador, Índia 90 Alfa. Índia 90 Alfa da presença autorizado final da 17, reporte na final. Positivo, autorizado final 17, reportará na final Alfa. Alfa Tango Tango, prossiga. Sente, mantenha 500 pés de condições visuais, ajuste o altímetro 0097. Só confirma o destino? Atenções de ajuste, Marcoso 1620, Romero Cabral. Sente, mantenha em área de voo visual e forma através da rotatória. Ainda pelo corredor a check, vai estar no Parada Barra. Afirmativo. Objeto 6721 na redução agora para 220 nós. O tráfego P7 está com um grau de speed de 250 nós, 77 milhas à sua frente. 7721? 220 nós agora. 7021, né? 924, redução para 250 nós. Vem reduzindo 924. E a Papo de Forma, de XR. Papá Uniforme, Índia XR, cupom de voo para Aracaju, no Pátio 52 agora. Confirmando, é o 1.500 pés? Afirmo, 1.500 pés, linha litoral. Q0, 1.5 Aracaju, sobre o solo, decola pista 1.7, com a esquerda, corredor forte. Controle 120, décima 8, aciona 0273, o Índia XR. Índia XR decola 1.7, curva esquerda, corredor forte, 1.503. Controle voz decolagem 1208, aciona 0273, Índia XR. Confirmando 3 a bordo, autonomia? 02 a bordo, autonomia de 7 horas. Acionamento táxi 28612, o Índia XR. Índia XR, do outro lado, acionamento táxi na Paulo 6741 no web, tá no box 1, puxa acionamento. Autorizado, deixa eu pegar acionar, reportagem 6741. Pode estar aqui, 741. Trip 5240, redução para 220 nós. 220, trip 5240. 089 solicita vitória na 360. Aguarda a cópia para 089. Aguarda a cópia para vitória 4076 azul. Pode só confirmar se ele é prevista? Dael Leda Eud, 4089. Dael Leda Eud, azul 4076. Desculpa, 4089. 5240, vou na apoio da posição Duna, o trip 5240. Duna, trip 5240. Estou 3804, pode descer para 2000? 2000 pés está autorizado, ajuste de altímetro no 097 em forma estabilizada. No 097, desce para 2000, reportará estabilizado. Então 3804. Bruno 941. Estabilizar 941. 7, completo sinal, chame 2, 118, decimal 6. 76. El Leda Eudin, que cola curva direita, Brasil 50, o transponder é o 5564 e o controle é 208, azul 4089. Está correto, controle de 4089. Chama para o teu pushback, tá bem. Ok, só se direto ao centro Recife, na sequência no 288, o término 260. 288, 260, obrigado, boa tarde, 2230, passarelo. Controle o TAM 3804, tem condição de voar assim pra se ajudar isso? Recebe na proa 065, o 3804, informa estabilizado, final do procedimento. 065, reportará estabilizado, final do procedimento, TAM 3804. O TRIP 5240 completa a redução até 200 nós. 200 nós, 5240. O 941, no autorizado pulso, pistão 10, vento 1, 20 graus, 1 nós. Limpo, pistão 0, vou 941. Índia Eco, Serra Ciente, mantenha o ponto zero. Índia November Alpha, no solo 5-8, autorizado backtrack até o pátio 4, estaciona a frequência livre. Autorizado backtrack, o pátio 4. Yankee Eco, Serra, autorizado ingresso no 1-7, aporte aliado e pronto, pistão 1-7. Como Charlie 1-5-0, queira para o pátio 4. Até 2000 pés, objeto 6721. 2000, 6721. Iniciou a redução, reportará estabilizado o TAM 3804. Sede. Solo 121, décimo 9. 219, direito, 9, 4. 240. Afirmativo. 241, táxi Alfa, Juliette, ponto 05. Decimetro 9017, Yankee, Xterra, pronto. Número 4 na aproximação, o 924. Esquerda 020. aguardando para o localizador. Tripe 5240, pode prosseguir na descida, vai atingir o 060? Afirmativo, estou autorizado a descida até 3.000 pés, ajuste 1017. Completa a redução agora para 179, o número 3 na aproximação. O tráfego precede a um 2737, está com grau de speed de 200 mais. Descendo para 3.000, ajustado no 017. Sente número 3, tripe 5240. Redução para 190 nós. 190, 721. Serra, ciência da Clara 01, condições de utilizar manobras para cruzamento do campo? Afirmo. Ciência, autorizado o cruzamento do campo, aguarda a chave. Serra. Ponte para a torre 2862, que legal, 10, 17. Índia Alfa no ponto 286, boa. 8-6-2-8-0-4. Torre Salvador, boa tarde, o TAM 3804, vai passar o Simbra. TAM 3804, ciente, continua a aproximação, aguarde a autorização para pouso. Continua aguardando a autorização, TAM 3804. O Ingel já está cruzando o campo. Ciência, Yankee X, Terra, continue. Água de transferência de frequência. Ingel já está cruzando. TAM 3804, Sextrem, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 20 graus, 10 nós. Abaixado e travado, livre pouso, pistão no 0, TAM 3804. Yankee Eco Sierra, chama controle 120, decimal 8. Índia Eco Sierra, chama controle 108, grato. Torre Salvador, boa tarde, Web 6741. Web 6741, mantenha ponto de espera do 10. Mantenha 6741. Índia Eco Sierra. Tripe 5240, inicia a redução para 1509. 1-5-0, pode prosseguir na descida?